téléphone sonner, personne pas décroché. Téléphone crié, personne pas décroché. M'en désac qui vivait, m'en désac qui passait, comme ça, pas même sa vessie, t'es qui vivait. Téléphone sonné, personne pas décroché. Téléphone crié, personne pas décroché. M'en désac qui vivait, m'en désac qui passait, comme ça, pas même sa vessie, t'es même qui vivait. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa África Rítmica. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui durante uma hora, aproximadamente, para levar até si muito e bom ritmo provindo de África, como já tem vindo a ser nas emissões anteriores. Já sabem, este programa de segunda a sexta, das 16 às 17, aqui na Rádio Onda Nacional, e semanalmente às 20 horas no canal da Rádio Antena Web, no canal 1. Então, já sabe, pode consultar esta rádio e também ficar a par do África Rítmica semanalmente via podcast. Uma rádio que tem as suas emissões em via podcast. Pode descarregar a qualquer altura os programas desta rádio também. Aqui na Rádio Onda Nacional, em direto, são duas rádios, duas formas de fazer rádio diferentes para que você possa escolher a que mais gostar, claro. Então vamos continuar com muito mais música aqui na Rádio Onda Nacional, no programa África Rítmica. Vamos ficar com o Tosse Medo com a música Jura, depois Seven Star Coração e, para terminar, uma sequência de três músicas, três bons momentos para que você fique aí ligadinho a nós. Vamos ficar com fugiu agora, Jorge Neto, Grandeza. Então vamos à música e espero que você fique bem, fique na nossa companhia, porque de certo nós vamos tentar alegrá-lo, o que você esteja a fazer por aí desse lado. Então vamos à música. Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. Tô. Yeah? Você me manda amado. Sério mesmo? Da jura. Pra que que jura muito amado? Pra que que jura? Nunca vou te deixar. Eu sabia, meu amor, que tinha minha vida e tudo que queria. Eu já vou alegria. Mas eu sabia que meu bom era tudo que queria. Tenta dar-me tudo, tenta dar-me a minha vida. Mas foi tudo falso, foi tudo fingido. E a me convencido. Eu era tão querida, mas eu pego na minha vida. E eu abri o ferida. Quem que sabe se tem cura? Nunca te amar. Pra que que vou jurar? não pode calmar. Milita chora, o mago na minha coração. Onda Nacional, todos os dias, a tua companhia. Se mami pra ter favor, debo ser alguien también. Debo esperanza de amanhã. Está hoje a cor de felicidade na boleta. Ninguém cada um, nem boca já na boca, mundo, baby. Eu tenho que calma aí. Se vou hoje a dreto mesmo, vou tá sentindo amor pra mim. Se mami pra ter papo. Sei pra mim também é grandeza, meu. Ninguém cata um, nem boca já na boca, mundo, baby. Não tem que calma, é. Se vou hoje a dedo mesmo, o cachinho tá amor pra mim. Se mami pra ter papo. Então espero que você esteja mesmo a gostar desta seleção musical que eu preparei para si mesmo. Caso esteja por aí e não tenha nada que fazer, por que não mandar um e-mail para leandro.ondanacional@gmail.com e dizer o que faz enquanto escuta a nossa programação ou enquanto ouve o programa África Rítmica. Se gosta, por que não dizer que gosta e que já aconselhou alguém dos seus amigos? E se não gosta ou se menos o agrada, por que não também dar o seu parecer para ver se a gente muda as coisas por este lado para que eu possa também cativar, porque a rádio é para si e a pensar em si. Então agora vamos ficar num momento muito alegre e muito bem disposto, com muito kizomba. Vamos ficar então com a música da Cataleia, Amor Não É Complicado. Diz ela, por vezes o amor é tão complicado que é quase como os meteorologistas prevêem uma coisa e depois sai outra. Depois da Cataleia, vamos ficar com Zona 5, abana o vestido. Não é preciso abanar porque por aqui faz-se sentir uma pequena brisa e então ele já abana sozinho. Não é preciso você se esforçar muito para que ele possa abanar. Depois vamos ficar na terceira música deste bloco musical com o Nino Nasa. Ai, se eu te pego! Como vê, não vou apresentar mais esta música porque esta música é bem conhecida e já deu muito o que falar aqui no nosso país, e não só por causa dos direitos autorais. Agora, todo mundo fez esta música, todo mundo a cantava, mas só com o Michel Teló é que ela deu o verdadeiro sucesso. Mas, outra informação. Já sabe que nos pode adicionar ao seu Facebook? Não? Ah, que estranho. Então, a partir de agora vai ficar com o endereço para que nos possa seguir mais de perto na rede social Facebook. E depois então, vamos à música. Fique atento, porque é tão fácil como ouvir este pequeno anúncio. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Mais o amor Ilha de Sonhos, domingo, das 21 às 23. Noites Calmas, com Nuno Soares, na Onda Nacional. Olá, o meu nome é Gabriel Antunes. Vou estar com vocês das 21 às 23 na Rádio Onda Nacional. Convido-vos a mergulhar na minha onda. Nossa,

E, como sabe, este programa tem uma parceria também com a Rádio Antenweb e pode escutar esta rádio em www.radioantenweb.info e dar um passeio por lá, por uma rádio que transmite em via podcast. Então agora temos aqui um pequeno anúncio para que você possa realizar o seu sonho. Porque certamente teve o sonho de um dia fazer rádio. Ser locutor de uma rádio, não importa em que formato, mas reparou que por vezes as dificuldades são muitas e imensas. Mas com a Rádio Onda Nacional tudo é tão fácil. Basta você fazer uma pequena maquete do programa que idealizou e então depois enviar para radio.ondanacional@gmail.com ou mesmo seguir-nos mais de perto e certamente que irá ter a oportunidade de novo voltar a ter o endereço de nós para entrar em contacto para que possa realizar esse seu sonho. Então, mas vamos ficar aqui com um pequeno anúncio porque também irá ficar mais uma vez com o endereço da rádio. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Aqui fala num pequeno texto, também poderá ser, mas se enviar uma pequena maqueta do seu programa, se calhar será ainda mais favorável. Então agora vamos ficar com o endereço do blog, porque nós também temos um cantinho na web, num blog. Então é este o endereço. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Agora então vamos ficar com Elizabeth Pinardo com a música Pompa. Depois vamos ficar com a música da Débora Chorando Se Foi. Se foi. E depois Canta Bahia, Você Virou Saudade. Claro que você vira sempre saudade, porque eu estou aqui deste lado a pensar em si. E já estamos quase a 15 minutos de términos de mais um África Rítmica. Então, fique por aí, fique na nossa sintonia, porque de certo não se vai arrepender e prepare-se porque o ritmo continua. E esta sim tem bom ritmo para que você possa kizombar. Compra calça para o bicho, compra camisa pra belar, compra boina na Monte Limpo, bamba ronca na somada. Compra calça para o bicho, compra camisa pra belar, compra boina na para o bicho, compra camisa pra belar, compra boina na Monte Limpo, bamba roca na Sumatra. Compra calça para o bicho, compra camisa pra belar, compra boina na Monte Limpo, subi somada, a bebida e a comida e trans, correr pra ver.

você virou razão, virou paixão, virou prazer. Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver. Viver a sua vida junto com a minha vida, numa estrada colorida, muito amor pra fazer. Eu fui me envolvendo, me entregando, sem sentir as poucos fui, acreditando nas promessas que eu vi. Nosso amor era perfeito, forte, pura, cristalina. Explodia adrenalina, pois igual eu nunca vi. Era noite, era dia, era tudo maravilha. A gente seguia a trilha do amor e do prazer. Lua cheia, noite clara, na garagem ou na sala. Sempre ouço a sua fala, me pedindo pra fazer. Amor sem preconceito, sem ladeira, tô direito. Soluçando no meu peito, delirando de emoção. Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer. Que meu amor pra você foi uma simples curtição. Me diz o que é que eu faço com esta solidão. Tentei te esquecer, briguei com o coração. Foi tudo inútil e a vontade de existir. O meu coração quer você aqui. Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço com esta solidão. Briguei com o coração. Foi tudo inútil e é bobagem existir. O meu coração quer você aqui. Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço com esta solidão. Tentei te esquecer. Briguei com o coração. E chegamos ao término de mais um programa, África Rítmica, e ao som do Gil Semedo, Dor, vamos terminando este programa com a promessa que amanhã, aqui na Onda Nacional, certamente estarei de novo para levar até si entre as 16 e as 17 horas, mais uma hora de puro ritmo africano. E na Rádio Onda Nacional, já sabe, é o programa feito diariamente, e na Rádio Antena Web temos uma parceria que, na qual todos os sábados pelas 20 horas pode contar com uma hora de África Rítmica. E então, em meu nome, de Leandro Amador e de toda a equipa que faz parte destas duas rádios, um forte abraço para si. Fique por aí, fique a continuar na nossa companhia, na nossa programação, porque de certo não se vai arrepender. Então, um bem-aja a todos, e já sabe, seja feliz e faça alguém feliz. E é isto que a vida precisa, é de alegria, porque de tristezas já chegam as que cá existem na terra, que já não são poucas e parece que elas se multiplicam dia após dia. Tudo aumenta, tudo aumenta, tudo aumenta, e até por vezes até a temperatura aumenta. Vejam bem, mas esta é bem agradável que aumente, porque estamos no verão. Então até lá, um forte abraço, um beijo a todos e tudo de bom para si. Cara, espírito meu, eu outro jovem. Tem dor de despedida, tem dor de abandono. Espírito meu, é caminho desse. Tem dor de sofrimento, tem dor de maltrato desse. Espírito meu, é caminho desse. Minha dor é ser a fé e ser esperança. Minha dor é dor de amor. Thank you. distância que eu conheço hoje.